tem graça, fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá valendo tá errado. The Rock a semana inteira, Negros, Palmeira da Romeira, Leite, Pera, Puxa, Contra, Albija, Macaspeira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, Negros, Palmeira, Manomeira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, Negros, Palmeira, Manomeira. Mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Para começar esse programa, vamos de mais um álbum que completa 50 anos em 2025. O álbum dessa semana é Welcome to Nightwear, de Alice Cooper, gravado em 75 para ser um especial de TV. Fez tanto sucesso que em abril de 75 foi lançado como um álbum. O álbum tem Glenn Burton e Michael Bruce nas guitarras, Dennis Dunaway no baixo e Neil Smith na bateria. Produção de Bob Ezrin e fez muito sucesso. Recomendo que você vá ouvir e procurar esse álbum por aí. Vamos nessa então? Você tá ligado? Panela do Rock não tem muita história. É você que tem que procurar, que a gente só quer o som. Então, Alice Cooper, Welcome to the World. Yeah. Please don't touch the displays, little boy. Oh, cute. Moving to the next aisle, we have Arachnida, the spiders, our finest collection. This friendly little devil is the Heptathelidae, unfortunately harmless. Next to him, the nasty Lycosa raptoria. His tiny fangs cause creeping ulcerations of the skin. And here, my prize, the Black Widow. Isn't she lovely and so deadly? Her kiss is 15 times as poisonous as that of the rattlesnake. You see, her venom is highly neurotoxic, which is to say that it attacks the central nervous system, causing intense pain, profuse sweating, difficulty in breathing, loss of consciousness, violent convulsions, and finally, death. You know, I think what I love the most about her is her inborn need to dominate, possess. In fact, immediately after the consummation of her marriage to the smaller and weaker male of the species, she kills and eats him. Oh, she is delicious. And I hope he was. Such power and dignity, unhampered by sentiment. If I may put forward a slice of personal philosophy, I feel that man has ruled this world as a stumbling, demented child king long enough. And as his empire crumbles, my precious Black Widow shall rise as his most fitting successor. These words he speaks are true. We're all humanary stew. We don't pledge allegiance to the Black Widow. The horror that he'll bring, the horror of his sting, the unholiest of kings, the Black Widow. Our minds will be his toys. Every girl and boy will learn to be employed. The Black Widow. And his wives is devoured. He stares with a gleam, with a laugh so obscene, the virgins and the children he's deflowered. Allegiance to the Black Widow. Never talk about it. Some folks crave a blue lady. Some folks know, still they doubt it. I'm just no good without it. I'm not a man at all. It makes my skin crawl. I

clean up this grime, and you there, down on your knees, begging me please, come watch me, please. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Oh, only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Thank you.

see you go. I don't even want to be there. I will cover up my eyes and pray it goes away. You only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming. I don't like to hear you cry. Don't know how deep that cuts me. So I will cover up my eyes, and it will go away. You've only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming. What do you want? I wake up in the basement. I'm so hungry. I'm dry. I must be here sleepwalking. That's enough. From my easy chair, looking for my wife. Following a trail of crimson spots that lead into the night. Thank you. Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. Fazendo uma pequena correção, Welcome to My Nightmare. Álbum que foi criado a partir de um especial feito para TV. Recomendo aí, você ouça, coloque na sua playlist, porque é demais. Antes de sequência aqui é o Panela do Rock. Essa semana, nas minhas pesquisas aqui, passou pela minha timeline um vídeo falando sobre bandas de heavy metal africanas. Trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, achei bem legal, hein? Vamos começar com Last Year's Tragedy, com Violation, é do Quênia. Rust, Hating All, de Botswana. Arkan Azrafoko, é isso aí, Arkan Azrafoko, é africano, gente, é do Togo. E Nawater Falling, que é da Tunísia. Então curtam aí, heavy metal africano, volto já já. Let the trails flow. Thank you. Pra quem acha que o metal tá restrito aí a Estados Unidos, Brasil, Europa, não, né, cara? O mundo inteiro faz. A música é universal. Bem legal esses sons aí, gostei bastante. Depois eu vou pesquisar mais a respeito. E agora, mudando de pau pra cavaco, o Yes liberou recentemente no YouTube uma versão para a música dos Beatles, Eleanor Rigby. E é esse som que a gente vai trazer aqui. Na sequência tem blues um pouco mais com o Dr. Ray, narrando aí a belíssima coluna de Roberto Chalubo da banda Corte 7. Vamos nessa aí. Eleanor Rigby, take one. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalo. Episódio 22, as estrelas do blues moderno. O blues continua vivo e pungente, vem se adaptando às modernidades e se inovando a cada nova geração, ao mesmo tempo que mantém a sua essência viva. No blues, os novos artistas têm orgulho de contar quais são as suas referências musicais, seus ídolos do estilo e de regravar à sua maneira as músicas de quem o influenciou para seguir carreira musical tendo o blues como principal referência. O blues mudou? Sim, claro que sim. Dos hummings entoados nas lavouras de algodão do século XIX, a introdução de instrumentos de percussão, cordas e sopros, evoluindo junto com o jazz, a invenção do gramofone e as primeiras gravações de blues, as primeiras gravadoras e o reconhecimento artístico, a chegada dos instrumentos elétricos, a invasão britânica a partir de 1960, a globalização da música, internet e posteriormente os streamings e plataformas musicais, etc. E grandes astros da música mundial do século XXI são bluseiros natos e continuam levando a referência do blues em suas composições e releituras dos clássicos antigos de blues a grandes festivais de música, lançando álbuns de blues que são aclamados pelo público, respeitados pela crítica e vencedores de vários prêmios musicais todo ano, ano após ano. Bernard Ellison é filho de um dos mestres da guitarra do blues elétrico, Luther Ellison, que foi guitarrista de Howlin' Wolf e Freddie King. Evidentemente, Bernard Ellison aprendeu a tocar guitarra ainda no berço e já começou a acompanhar o pai tocando guitarras juntos em grandes shows e festivais de blues a partir de seus 13 anos de idade. Acompanhou Luther Ellison nos shows até 1990, quando resolveu lançar o seu primeiro álbum solo, The Next Generation, A Nova Geração, já deixando claro que iria investir em sua carreira solo, com as suas próprias composições. A partir de então, já lançou 22 álbuns repletos de blues, histórias antigas e muita originalidade, se destacando o álbum Ellison Burnside Express, lançado em 2013, onde Bernard Ellison fez parceria com o multi-instrumentista de blues Cedric Burnside, neto de R.L. Burnside e filho do baterista Calvin Jackson. O disco todo impressiona pela alma blues que jorra nas veias desses dois herdeiros do blues tradicional. Só como exemplo, escutem as faixas Backtrack e Why Did I Do It? Gary Clark Jr., texano, não tem nenhum parente famoso no blues, mas aprendeu do seu jeito a trazer o blues tradicional às tendências do rock, soul music e até hip hop, para ser reconhecido em todo o mundo por sua originalidade e modernidade, conservando a raiz do blues presente em suas composições e releituras de clássicos do blues. Tendo completado 40 anos de idade em fevereiro de 2024, Gary Clark Jr. já se tornou presença indispensável em qualquer festival ou show de blues que se preze, e, inclusive, será o responsável por fazer a abertura de todos os shows de Eric Clapton em sua turnê pelo Brasil no segundo semestre de 2024. Vencedor de um Grammy em 2014 por Please Come Home e mais 3 Grammy em 2020 como Melhor Álbum de Blues Contemporâneo, Melhor Performance de Rock e Melhor Canção de Rock, com a música This Land, Gary Clark Jr. conquistou definitivamente o seu espaço na galeria de estrelas do blues com a sua versão de Come Together dos Beatles para a trilha sonora do filme A Liga da Justiça em 2017, com a sua pegada de rhythm and blues, sintetizadores e guitarras autênticas do blues rock atual. John Mayer, que foi severamente rechaçado pelos críticos do blues moderno, sendo taxado de um mero cantor pop que se aproveita do blues, mostra com a sua musicalidade, técnica e feeling musical que é verdadeiramente um bluesman. Não é porque o cara é branco, tem cara de galã de novela das 9 da Globo e consegue ser contratado para fazer grandes shows em festivais pop, como o Rock in Rio em 2013, que John Mayer não seja uma das estrelas mais aclamadas do blues moderno, sendo também presença constante nos festivais de blues norte-americanos, como Crossroads Guitar Festival, idealizado por Eric Clapton e que reúne a nata da guitarra blues mundial em jams, que são participações conjuntas, sem ensaios, e cada músico despeja o seu feeling para interpretar músicas conhecidas de blues. Onde John Mayer mostrou seu talento nas guitarras ao lado do próprio Eric Clapton, B.B. King e outros. Seu álbum ao vivo de 2017, Where the Light Is, é uma verdadeira homenagem ao blues, onde toca e canta com Pino Palladino no baixo e Steve Jordan na bateria, formando assim o John Mayer Trio de blues puro. A versão deles de I Don't Need No Doctor de Ray Charles é simplesmente fenomenal. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Got the same old feeling again. When I and I'm all alone. I wonder, do you miss me, girl, when I'm away from home? You tell me that you love me, babe. I truly hope it's true. There ain't nothing in this world that a girl I wouldn't do for you. When you're home alone and you need that helping hand, I know it's hard for you, baby, but you told me you understand. This land is mine. can't let them break me. No, I can't let them find me. You can meet my friend the governor, only if you wanna try me. Or you can meet my other friend the judge, just in case you think I'm lying. When I know you think I'm up to something, I'm just eating, I was still hungry. And this is mine, now legit, I ain't leaving and you can't take it from me. I remember when you used to tell me, nigga run, go back where you come from. Nigga run, go back where you come from. We don't want your kind, we think you's a dumb bum. Fuck you, I'm America's son, this is where I come from. Home. got a honey next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Esse foi o Blues um pouco mais. E agora, galera, eu vou deixar vocês aqui com uma raridade, uma pedrada sonora, que é um show do Tim Lizzy em 1983. Muito legal, na íntegra aí, show curtinho, 30 e poucos minutos. E desculpa aí, pigarro, isso acontece. Então eu espero aí que vocês curtam o Tim Lizzy na íntegra. O programa hoje tá demais aí. Na sequência tem Claudio Wallace e o Rock Made in Amazon. E depois tem a Shaq. Eu volto aí depois do Tinise para despedir vocês. Hello, hello, hello. Hello there. Yes, welcome to another Sight and Sounding concert, a simulcast from BBC Two. And on Radio 1 in stereo on the VHO network. This week we have a band who are undertaking their farewell tour, very shortly, as you may or may not know. They're still in the lads, they're going their separate ways. But the farewell tour starts on Wednesday at Scarborough, so get out of those bath chairs and get down to see them. After 10 years in the business, one of the last performances of this fine band. Their album released in a couple of weeks' time, Thunder and Lightning, and they'll be playing some numbers from that for you throughout the show. But anyway, right now, we can't wait. Let's hear Thin Lizzy. Jailbreak, don't be around. Tonight there's no- Tonight's the night all systems fail. Hey, good looking female, come here. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there'll be a jailbreak or they won't be around. Tonight there's gonna be trouble and I found myself in it. Tonight there's gonna be trouble. Woman, stay with me. This is the one. The other one was Jailbreak. We're gonna do the new single from the new album. This is one called Cold Sweat. We'll be right back. They say chance is on the outside, but looking pretty slim. I feel so lucky on the inside, I feel I'm going in. Cold stone silver and cold stone sweat running down the back of my neck. Take a little water, there's nothing left to lose. I can do your heavy bet. We're gonna do the only slow number on the new album, and it's a deep, meaningful song. This one. No, it's not whiskey in the fucking chair. It's a number called Oh, sorry for cursing, mother. This is a song called "The Sun Goes Down." The sun is down. captured by your spell. And she knows now she must deceive him. He knows this all too well. He comes and goes, he comes and goes. And he knows it all so well. But when all is said and done, the sun goes down. The sun goes down. Ooh, yeah. The sun goes down. Yeah, we're going to do one more new song. This is one called Holy War. It goes like this. This is the way, this is the law. Can you hear it out there, yeah? We're going to play some old songs here. A medley of our hit. This is a... a song called The Boys Are Back in Town. That's down. Yeah, we'd like to say thank you very much. You're a great audience. Thank you. The boys are all nervous because it's on the radio, you know? So they want the guitars to be in tune. I don't care too much. This is a song called Cup of Tea. Rosalie, here we go. Louder. fantastic. Thank you very much. We'd like to thank you very much. Tonight is the first time that we've played together, you know, with John and the band. Big round of applause. John Sykes on the guitar. The one and only Brian Downey on drums. Mr. Darren Warren on keyboard. And still all the way from the US of A, Mr. Scott Gurman. It's okay, amigos, you can let yourself go. We'll be riding here with you, riding in the rodeo. There's a new song called Baby Please Don't Go. I tried to warn you, baby. I tried to tell you, don't let me die. Foi aí o Tim Lizzy, espero que vocês tenham curtido. Abraço aqui pra galera que tá sempre curtindo, né? Davi, Jaelson, Gonzalo Munhoz, Ariel, a família Chau, todos os nossos parceiros aí de nossas rádios, a turma do Rock em Feira de Santana, Jaelson, né, cara? Falei errado, Jaelson, Marcão, Glazer, Tonhão, meu amigo Du, por onde andará? E vocês ficam aí agora com o Cláudio Wallace, o Rock Made in Amazon, e a Patrícia Schalke, o Frigideira Acústica. O programa hoje vai passar um pouquinho aí, bicho. Não sei o que vai dar lá na frente, mas vamos nessa, porque não podemos perder essa não. Volta a semana que vem, não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Fui, um abraço a todos, valeu aí pela audiência, e espero que tenham curtido. Salve, salve, rockers! Aqui é o Cláudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! Música. Salve amigos rockers, aqui Roosevelt Bala, vocalista e baixista da banda Stress, os pioneiros do heavy metal brasileiro. Quero dizer que eu estou ligado aqui no programa Rock Made in Amazon, um programa que prioriza, né, as bandas aqui da nossa querida selva amazônica. Um abraço especial ao meu amigo Cláudio Wallace, grande empreendedor e um grande ídolo da nossa música paraense e do norte do Brasil. Na oportunidade também eu queria pedir pra gente ouvir uma música do Stress, né? Já que estamos falando em Amazônia, no Rock Made in Amazon, vamos falar de uma música que conta um pouquinho da história da nossa selva amazônica. Gostaria de ouvir Devastação, do último álbum do Stress. Valeu, um grande abraço aí, meu irmão. Fiquem com Deus e fiquem com o rock and roll. Yeah! Mastam sobre o verde da floresta. Ao ouvimos a canção Devastação, da banda Stress, do grande Russell Bala. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Tamo junto, avante com rock and roll, com rock made in Amazon, para todo o Brasil, exterior, exclusivo. Yeah! Toco para vocês agora a canção O Fim do Silêncio, da banda de rock do Maranhão, Chaparral. É o rock made in Amazon, exclusivo. Yeah! Comigo, Cláudio Wallace, e a canção Go to Hell, Yeah, é o rock and roll da Amazônia, o rock and roll do norte, da Amazônia legal, para todo o Brasil, exterior, exclusivo. Yeah! Algum dia um de nós vai ver a luz. E se o lampejo te cegar, quem te conduz? Nas trilhas dessa vida amarga que seduz. Que seduz você. Go to hell, go to hell, go to hell. Go to hell, go to hell. E se você, se algum dia achou que fosse te esquecer, meus sentimentos foram em vão, posso entender. E a liberdade que eu sinto é o meu prazer. Meu prazer. Hell, go to hell, go to hell, go to hell, go to hell, go to hell, go to hell, go to hell, go to hell. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah! Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack, trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com duas sonzeiras muito boas. Vamos de Faroeste Solidão com Falso Messiah. Ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E na sequência teremos Gato Voodoo, O Que Não Pode Carregar. Eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Long trips and hoes, see the sun. eu quero, pra onde eu vou chegar. E nunca pensar no que ficou pra trás. E nunca tentar levar o que não possa carregar. O que não possa carregar. Espirrando gordura pelo fogão inteirinho, ficando todo empolado de tanta queimadura. Vamos começar este segundo bloco com a banda Lobo Temporal e a música Gravidade. Eles que são de Belo Horizonte, Uai, Minas Gerais. E na sequência tem meu querido parceiro, também jurado dos concursos de bandas, SM Peng lhe chama, Marquinhos Jesus Rockman, com a música Paranoias Noturnas, ele que é de Limeira, São Paulo. E para finalizar este bloco, vamos com a banda Paradiso e a música Mirror, eles que são de Itajaí, Santa Catarina, ô terra boa! Vamos lá? Let's rock! Não foi em vão. algo me faz lembrar que as tonturas são torturas normais e que o medo e a coragem se confundem em momentos banais. Estou entre o céu e o inferno. Estou me sentindo um bebê e ao mesmo tempo. Você cala ou berra? Você quer paz ou guerra? Você para ou corre? Você mata ou morre? Paranoias noturnas. Por favor, me ajude. Estou viciado, viciado em aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, onde deixa aqueles resíduos de ácido graxo maravilhosos, de tão saborosos, porém nada saudáveis. Vamos dedicar este terceiro bloco ao coletivo mais charmoso deste Brasil, ao coletivo Rock Nativa. Vamos iniciar de profusão sonora com a música Repressão à Liberdade, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Na sequência tem quem? Tem eu, Patrícia Schack, com Bellini Rock, e o nosso som Passos na Noite. E eu que sou de Maringá, Paraná, e Bellini que é de São José dos Campos, São Paulo. Para finalizar, temos um reggaezinho com a banda Tupi Nagô. Panos bons, eles que também são de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's rock reggae!

Escorrendo o óleo, me sirvo então uma deliciosa fritura à base de duetos deliciosos e dedicado à Aliança de Radiodifusão Independente. Vamos tocar outros estilos com uma mistura entre a cena independente e o mainstreaming. Vamos de duetos entre Zepa e Jorge Versilo com a música Luz Acesa. Na sequência, para finalizar, temos Cássio Gava e Zé Cabaleiro com a música Ando Triste Ultimamente. E é isso aí, pessoal. Finalizamos assim mais um Frigideira Acústica com Patrícia Schack. E na semana que vem tem mais, hein? Não deixem de apreciar essas delícias do Frigideira Acústica. Quantos passos longe de ti, luz acesa, outra estrada pra perseguir a minha certeza. Sonho lindo que não tem fim, minha criação esbarra em você. Quantas noites já te segui nas estrelas, nos mistérios do amor caí, me embolei na teia, mas ninguém conseguiu ferir. Uma vida inteira levo em você, além do que há em Enquanto as horas passam, também passarei, lembrando as coisas boas que eu já passei. Tudo que eu quero é ser feliz. Enquanto as horas passam, também passarei, lembrando as coisas boas que eu já passei. Tudo que eu quero é ser feliz. Quantas noites já te segui nas estrelas, nos mistérios do amor caí, me embolei na teia, mas ninguém conseguiu ferir. Uma vida inteira levo em você, além do que há em mim. Enquanto as horas passam, também passarei, lembrando as coisas boas que eu já passei. Tudo que eu quero é ser feliz. Enquanto as horas passam, também passarei, lembrando as coisas boas que eu já passei. Tudo que eu quero é ser. É ser feliz. Tudo que eu quero é ser feliz. Tudo que eu quero é ser canta e espanta os males planta no deserto da garganta. Essa ira quase santa, a palavra ainda encanta, a canção, almoço e janta. A esperança vai vingar. Oi, oh, eu ando triste ultimamente, me falta voz pra cantar. Procuro rimas entre meus dentes, o que eu mais quero é cantar. É o que me faz respirar, seguir, viver, continuar. Canta, apesar da dor que é tanta, o amor a dor decanta. Música a todos imanta, na rua, palco, rádio, canta. Alma se cobriu com a manta da poesia de cantar. Oi, oh, eu ando triste ultimamente, me falta voz pra cantar. Procuro rimas entre meus dentes, o que eu mais quero é cantar. É o que me faz respirar, seguir, viver, continuar. Triste ultimamente, me falta voz pra cantar. Procuro rimas entre meus dentes, o que eu mais quero é cantar. É o que me faz respirar, seguir, viver, continuar. A poesia de cantar. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Ao longo dos anos, uma série de anomalias climáticas ocorreram, mas agora, mais que nunca, estão se intensificando. Essas anomalias, de acordo com os estudos de Dáquila Pesquisas, não estão relacionadas com o aquecimento global antropogênico, mas são resultados de ondas moduladoras que influenciam o comportamento da Terra ao atravessar uma malha magnética. Esse assunto está relacionado à diminuição do campo magnético terrestre, a ressonância Schumann e a mudança no polo norte magnético, causando efeitos físicos e psicológicos na humanidade, como confusão mental. Em breve, vamos falar mais sobre essa anomalia e as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.